Vamos detonar, DJ. Olá, Cyber DJ Zio. Aguardem. Ele está chegando. O novo Mauro Som 3D. Especial, vou curtir com Jota Som e o fruto sensual.

novo Mauro Som 3D. O Águia Blindado da Pedreira. Cyber DJ Gil. Esse é o Águia Blindado da Pedreira. Novo Mauro Som 3D. Cyber DJ Gil. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Te confessei, amor, que você me fez sentir. Teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. O Águia Blindado por Deus, Mauro Som 3D. Banda Os Canibais. Estes vão devorar você. Cyber DJ Gil. Cyber DJ Gil. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. O Águia blindado por Deus. Mauro Som 3D. A evolução não para. Novo Mauro Som 3D. O Águia blindado da pedreira. Cyber DJ Gil, o Águia da Pedreira vai te pegar. Você coração é Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Gil, sempre na frente dos que tentam derrubá-lo. DJ Gil, let's go, meu DJ. Mixagens Cyber DJ Gil. Mergulhar no oceano sem

Cyber DJ Gio. Amor. escuro.